God above, but all I've ever learned from love was how to choose somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken heart. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today because of the Strokes. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 15 de fevereiro de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. A gente não precisa muita explicação para começar uma edição do Ronca Ronca com essa maravilha aqui ao fundo. Mas hoje, Nandão, nós temos uma razão muito especial. Manjo, nós temos hoje, na audiência do programa, as orelhinhas coladas de Tom Caipirinha, filhote de Caipirinha e Crina, que veio ao mundo exatamente no dia do Ronca Ronca, terça-feira passada, quando nós recebemos Arthur Verocai ao vivo para todo o planeta. Yeah, yeah. E Tom Caipirinha, no dia que veio ao mundo, não poderia se conectar muito com a OFM, mas hoje, em Leeds, ele está conectado Leeds. Total com o Ronca Ronca. Então, para marcar mesmo, assim, os tataranetos do Tom Caipirinha ouvirão essa gravação, lógico, ouvirão essa gravação, e vão saber que na primeira edição do Ronca Ronca, com ele coladinho ao programa, nós abrimos com essa maravilha, aleluia, clássico absoluto de Leonard Cohen, na interpretação dele, Buckley. Você já apelidou Sir Tom de Tom Caipirinha? É o nome dele, da criança. Brincadeira. Registrado no cartório inglês, Tom Caipirinha. Ali, do lado do pub ali. É. Marcou forever nunca mais a gente vai esquecer que a primeira música mostrada no Ronca Ronca com Tom Caipirinha foi essa obra de arte do ser humano, gravada ao vivo, ele guitarra, num lugar menor que essa sala onde nós estamos nesse exato instante, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Nandão, qual o endereço para a participação de nossa audiência? Nossa audiência já participa através do nosso e-mail roncaronca@wayfm.com.br. Rapaz, eu pensei que eu não fosse conseguir falar isso tudo sem chorar, sabia? Eu também. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Que demais é que rien souffre la nuit. Anima, anindarunera. Anima. muito bem, fazendo os pastezinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Nandão, quando é que a gente começa uma promoção para a nossa audiência imitar esse tal? Põe de novo. Todo respeito. Ah, grande fera. Muito bem. Fazendo os pastezinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Depois da edição de terça-feira passada, como eu disse no início do programa, com Arthur Verocai ao vivo para todo o planeta, a gente desemboca em mais uma edição do Ronca Ronca, cabeleira altíssima. Além da UFM contar com Tom Caipirinha na escuta, nós vamos adiante dar sinal verde para a promoção de novo com 8 LPs vinil da Legião Urbana, uma coisa de doido. E aí, o que que faz um kit com 8 discos em vinil da Legião Urbana? Você não precisa gostar da Legião Urbana, porque a gente sabe perfeitamente que após o apocalipse final, restarão as baratas e os discos de vinil. Então, esses discos, esse kit, vai ficar aí forever, mano. Entende? Não. Quando surgir uma outra rapaz aqui em cima, eles vão estar ali e vão passar informação, fotografia, Renatinho, Dadinho, Negrete, Bonfa, tá entendendo? Então, é assim como a música do Jeff Buckley vai marcar para sempre esse programa com Tom Caipirinha na escuta, o vinil vai ficar também até cansar. Mais adiante a gente fala de como a nossa audiência colocará as garrinhas sobre esse mega pacotão, e vai ser muito diferente da última vez que nós utilizamos o mesmo tipo de aproximação com a nossa audiência. Procede? O que diz a nossa audiência por falar nisso? O Henrique Michel mandou um e-mail legal. Prezado Maurício, com muito prazer que informo a vocês a minha mais nova proeza. Eu acabei de comprar um mega rádio de... Peraí, vamos voltar a fita. Diga lá, Nandão. Prezado Maurício, é com muito prazer que informo a vocês minha mais nova proeza. Acabo de comprar um mega rádio de 1980 com FM incomparável e um estéreo sem limite. Espetáculo. E para minha maior alegria foi ao sintonizá-lo na frequência UFM Belo Horizonte. Bingo, dito e feito. E só falta chegar às 10 horas para ouvir o melhor do programa. No caso, o programa começou há 20 minutos, ele mandou um e-mail um pouquinho antes do programa começar. Já tava ali catando. Tava ali no ambiente. Já tava atrás da moita e inclusive sintonizando a UFM devidamente azeitada para o Ronca Ronca chegar, porque tem isso também. Tem uma caminha, né? É, lógico, a rede bota uma camisa do Ronca Ronca, bota uma... Existe toda uma infraestrutura sonora para que a nossa audiência chegue à vontade. Não adianta chegar dando com os cornos na parede. E ele diz aqui que o mais legal é que a sala está cheia de admiradores. Opa! O rádio foi comprado em um antiquário em Belo Horizonte. Mas os admiradores são por causa do rádio, então, né? É, não por causa do programa. É essa, claro, né? Claro que não. Como canta essa criança aqui, hein? Então, muita atividade aos interessados no kit de 8 discos em vinil da Legião Urbana, que mais adiante a gente vai contar toda a historinha. Mas o programa continua sendo muito especial também pelo local onde nós estamos. Uhum. Em quase 5 anos de Ronca Ronca na UFM, é a primeira vez que nós utilizamos esse quarteirão. É. A redação da rádio. Exatamente. Onde ficam os jornalistas, a promoção, direção, tudo. E a gente está aqui enfurnado em função das obras do nosso estúdio, que ficam prontos essa semana ainda. Por um mês, o Ronca Ronca teve 3 edições no Equador, uma em São Paulo. É. Procede? Positivo. Então, assim que o estúdio estiver pronto, a gente volta para o nosso puleiro. Agora, o que eu posso dizer, e de repente os técnicos em áudio que estão sintonizando o Ronca Ronca e o UFM podem confirmar ou não, o som pra gente tá bom pra Meirelles. Espetáculo. E eu gostei dessa configuração também. Excelente, assim, é excelente, né? É. Muito cara bacana. A cara. Exato. Mas o programa segue sendo muito especial. Por quê? Porque nesse exato instante nós vamos executar publicamente o nosso rebento. A crina e o caipirinha tem o tom, e nós, a UFM, Ronca Ronca, o Oi Música,

viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, bem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor é assim. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Coração, salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Oi FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Tem um bezerrão de novo aí, Nandão? Aí, rapaziada, bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Isso aí, cara. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Nandão, uma perguntinha pra você. Quando que a curadoria de visitas ao programa trará Calbizaço ao vivo? 80, né? 8.0, quinta-feira passada, dia 10. Essa lenda, esse monumento da música brasileira. O Brasil poderia mudar o nome do país, né? Razão Social, para Calbi Peixoto. Razão Social? É, muda. É uma boa. Calbi, porra, e aí, tu nasceu onde? Nasci no Calbi. Vai ter, tem que ser, nunca tem quem me amar, hoje sim. E o estádio seria o quê? Calbizão. Estádio de futebol. Falar em Calbi, não sei o que, eu lembrei, você que é muito fã da Patti Smith, rolou um negocinho ontem. Espetacular, a gente não combinou, meia. Né? No Milênio. Milênio, 11h30 da noite, na Globo News. Espetacular, a entrevista em várias reprises. A gente recomenda mesmo a entrevista. Essa semana muito, vai passar várias vezes. Muito bacana, imperdível. Muito, muito. Não vi toda, não. Tô catando uma reprise, mas vi uns 15 minutos, um bom tempo. Legal. Muito, muito bacana, imperdível mesmo. O que diz a nossa audiência, hein? Rapaz, essa do rádio foi muito boa, hein, cara? A gente podia arrumar um patrô, né, cara? Podia arrumar o quê? Um patrô de um fabricante de rádio. Não, pode ser. Se liga nessa, Leonardo Basílio tá dizendo que o programa ganhou mais um ouvinte. Lembra da Michelle? Lógico. Que foi na festa, na última edição da festa, né, 2010. Pois é. É, ela está dando a luz, provavelmente, nesse momento. Que situação, hein, cara? A Alice, tá ligado? Tom Caipirinha terça passada, Alice hoje. É. E assim o Jumboteco vai largando o negozinho pela escotilha, né, meu amigo? E o Leonardo Basílio tá dizendo que vai gravar tudo em fita cassete, afinal. É isso aí. É um dia histórico, né, cara? Total, é. Total mesmo. Olha, é como o verão. Nandão, com Calbi ao fundo, vamos falar da promoção. Tá gostando, né, Gans? Pô, muito legal. Olha o som, cara. Esse é um CD relançado há alguns poucos anos pela RCA 100 anos de música. Calbi canta para ouvir e dançar. 11 músicas, acaba com Garota de Ipanema. Quer ouvir na marra, Garota de Ipanema? Ah, agora sim. Só um pedacinho aqui, só a entrada aqui. Vai, garotinho. Vai ficar de fundo, hein? Ronca, ronca. Olha o groove. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Com essa lenda ao fundo, vamos falar da Legião Urbana, da promoção? Manda bala. E eu conto com o seu auxílio, Nandão, pra gente escorrer em cima daquela situação das promoções que a gente faz há muito tempo. Uhum. Só de OFM são 5 anos. O que a gente sempre fala? Mande seu telefone correto, seus dados, né, 100% checados. E o que aconteceu com a última promoção parecida, igualzinha a essa que nós vamos fazer hoje com 8 vinis da Legião Urbana? Muita gente nova, pela primeira vez participando do Ronca Ronca, entulhou, a rapaziada entulhou a caixa de e-mail do programa. Coisa de doido do Brasil inteiro, espetacular. Então a gente vai sortear o pacotão para um ouvinte. Primeiro sorteado, sei lá, Paulinho. Paulinho de Manaus. Oi, Paulinho, tudo bem? Você faturou o kit da Legião Urbana. Dá pra você confirmar essa mensagem até amanhã, meio-dia? O que acontece com o Paulinho? Disappear. Vaza, foi comido por um jacaré, provavelmente. Sim, sim. Ai. Manaus. Regininha. Regininha de Novo Hamburgo. De boa, né? Regininha, você faturou um kit de 8 vinis da Legião Urbana. Você pode confirmar recebendo essa mensagem até amanhã, meio-dia? Regininha. Encheu a caveirinha. Sumiu, vazou. Não lembra. Paulinho, da onde? Paulinho de Belo Horizonte. Paulinho, blá, blá, blá, blá. E o Paulinho? Tem overdose de pão de queijo. Ou seja, os 3 contemplados sumiram. Entendo. Não apareceram. Ou é um pessoal que não entra com frequência no e-mail, né? Ah, eu não vou ganhar mesmo, né? Então deixa a coisa passar. Ou então é um pessoal que participa por participar. Uhum. A participação era muito fácil. Diga as suas 3 músicas prediletas da Legião. Então, o Brasil participou. Não. E a gente deu com os burros na água, porque não conseguimos passar adiante o kit de 8 discos em vinil da Legião Urbana. Tem uma vinheta aí que acabou a Garota de Ipanema. A gente vai começar com um disco. Deixa acabar, ó. Oi, FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. E aí, o que que acontece? A promoção foi muito fácil. E às vezes a gente precisa dar uma apertada no grugumio para ter as pessoas mais conectadas ao programa mesmo. E é o que a gente vai fazer agora de uma forma brutal, inclusive. Sem anestesia. A gente tem que passar esses discos para os interessados. E como não tem jabá de premiar a tropa de choque, a rapaziada que participa sempre, era muita gente, ganharam os 3 sorteados, era um grumete de primeira viagem. Então, qual é a bula, a logística da promoção hoje para esse kit de 8 discos em vinil da Legião Urbana? Eu coloquei antes de sair para casa uma foto da Legião Urbana no site Ronca Ronca, roncaronca.com.br. Uma foto feita por mim na época da sessão da capa da Legião, do primeiro disco da Legião. A foto foi feita praticamente no mesmo lugar. O Renato está com uma camisa. Uma camiseta feita por ele, de uma banda que ele adorava. Que volta e meia a gente toca aqui no programa. A bula é: entre em roncaronca.com.br, veja qual é a camiseta, qual é o nome da banda e escreva 2 linhas sobre essa banda. E manda para onde? roncaronca@oifm.com.br, o nosso e-mail. Essa é uma promoção que envolve todos os pilares da tecnologia, todos eles convergindo para esse momento de altíssima vanguarda em termos de promoção. Isso aí é uma prova de vestibular do Ronca Ronca, cara. Eu acho que o rádio nunca esteve tão envolvido com algo tão tecnologicamente cabeleira alta. É muita modernidade e a gente fala aqui você entrar na internet. Isso nunca foi feito. É verdade. No rádio. E o Nebuzinho diz que rádio não tem imagem. Claro que tem. Entre no Ronca Ronca e você vai ver a fotografia. Não é aquela parada da Jovem Pan que eu vi na internet. Eu não sou que eu vou, a Jovem Pan, o seu rádio com imagem. Rádio com imagem não é rádio, meu amigo. O seu ônibus com asa. O ônibus com asa é avião, não é um ônibus. Procede? É a primeira foto que tá logo no site. Assim é a primeira foto, entra... tá lá. É Legião Urbana, tá lá. É. Renato com uma camiseta feita por ele. Diga qual é o nome da banda e escreva duas linhas sobre essa banda. Manda pra onde? Eu quero ver, roncaronca@ufm.com.br. Porquinha torceu o rabo brutalmente, meu amigo. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Tenho te visto e apurado fatos gerais que você tem causado. O que percebi? Um cara afobado. Bebe e fica atravessado. Pesa nos outros, enche muito o saco. Isso é frenesi. É mega carregado. Todos os momentos você quer as atenções. Assim, quer ser destaque dali. Nunca ouve os outros e só pensa se mostrar pra ti. A gente não quer aturar. Malandrão, mas é um anabim. Baixa sua bola, pois seu taco não ajuda o mundo a evoluir. Por isso eu vou dizer: nem cola em mim. Frenesi de otário, não sabe interagir, mimado. Só quer pagar de gato, sabe só pagar de gato. Ocupa muito espaço. Não quer amar, só quer ser amado. Seu proceder tá gasto. Não sabe amar. Dos outros sem cuidado. Quando é julgado, se faz de coitado. Seu senso de si só pode estar bichado. Tudo que diz faz ao contrário. Nunca dá conta do seu próprio recado. Besteiras tão vivas sugerem seus atalhos. Serve pra você chamar a atenção. O seu limite é o chão. Não quer mais saber do seu dono, do talento pra ter filme queimado. Desce é só querer evoluir. Meus toques estão aí, tô quente. Preste atenção, mas ao seu lado deve ter alguém pra se ouvir. Oi, FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Iuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. I was blind. Da perplexidade que eu fiquei diante do resultado da pesquisa da MTV, que no número sempre superior a 80%, a população jovem disse que era hedonista, egoísta, consumista, e que não queria saber de problemas sociais. Isso aí, meu amigo. Não precisa dizer quem está ao fundo. Não, não, manda aquele canarinho que você manda sempre quando você fica empolgadinho pra caramba. Não. Manda. Não. Rolling Stone total, né, cara? Rolling Stone total. O Primal Scream querendo e conseguindo chegar perto dos Rolling Stone. Movendo na faixa espetacular que abre o Screamadelic, que agora em 2011... completa 20 anos de lançamento. O Primal Scream está na estrada e vai seguir em 2011 com a execução na íntegra desse clássico absoluto da música planetária. E a gente, a UFM, não poderia ficar de fora. E começou ontem mais uma série do Ronquinho, a baboseirinha que eu gravo todo dia. Que bom que você reconhece. A bagaça vai ao ar diariamente em horários diferentes, essa semana inteira com Screamadelica. Então, vamos passar os horários do Ronquinho. E essa, é a, acho que é a primeira faixa é, da semana, né? Ah, sim. É. Não. Higher than the Sun. Porque, exatamente pelo motivo que eu vou passar aqui agora. Segunda-feira, ontem, o Ronquinho vai ao ar às 8h45. Isso aí. Então, nós tocamos Higher than the Sun. Terça-feira, às 5h45. Quarta, às 2h45. Quinta, às 8h45. E fecha, sexta-feira, às 2h45. Então, já há muito tempo, tem o Ronquinho, meio um preparativo para o Roncão. A gente tem mostrado, inclusive, isso vai de encontro a uma vontade da nossa audiência, do programa, ficar, lançar cores diferentes sobre um disco especificamente. Então, a gente tem feito isso, a gente já fez muito de, a cada dia, uma música, um intérprete. Mas já nos últimos meses a gente tem concentrado em cima de um disco apenas. Como eu disse, essa semana, Screamadelica, direto na Oi FM. Rolling Stone. E essa música é produzida pelo Jimmy Miller, que produziu os mais clássicos discos em termos de quantidade dos Stones. Beggar's Banquet, enfim, aqueles discos ali do final dos 60 e início dos 70. E tem o Andy Weatherall, DJ e produtor, casca grossa para dedéu, que produziu a maioria das músicas. Enfim, um clássico. Se você não tem, roube, afane, troque, compre, dê um jeito. Baixe, dê um jeito de ouvir esse Screamadelica, sobretudo porque ele está fazendo 20 anos. Né? Então, vem até aí, né? Oi FM. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Pensei que ele fosse falar Bob Gillespie. Nandão, vamos dar uma passada na promoção. Nós temos um kit, 8 discos da Legião Urbana em vinil, discos que ficarão sobre a face da terra para sempre, junto com as baratas. Então, virá uma nova rapaze. E essa nova turminha irá encontrar os seus discos e irá se deliciar com as informações que eles passarão. Então, nós estamos colocando esse kit de 8 discos nas mãos da nossa torcida e dificultando um pouco o acesso, porque há 2 semanas a coisa foi muito fácil e nós não conseguimos localizar os 3 sorteados. Então, hoje a bula é: entre em roncaronca.com.br, lá tem uma foto da Legião Urbana, que pertence à primeira sessão do primeiro disco da Legião, que eu fiz no mesmo lugar daquela fotografia MPB que ilustra o disco de estreia da banda. O Renato Russo porta, pode? Porta traje. Uma camiseta feita por ele, de uma banda que ele gostava muito. O nome da banda tá lá. Diga qual é o nome dessa banda e escreva 2 linhas sobre essa rapaziada. E manda pra onde? Pro nosso e-mail roncaronca@ufm.com.br. Só registrando muitos e-mails a gente tá recebendo aqui e muita gente mandando somente o nome da banda sem desenvolver as 2 linhas. Então... Mas esse outro detalhe, não basta o telefone não funcionar, o e-mail ser incorreto, muitas pessoas participam da promoção do jeito torto. A gente pede 3 músicas prediletas, eles mandam uma, ou mandam 2, ou mandam músicas repetidas, ou músicas que não são do artista em questão. Então, hoje, para você faturar, diga o nome da banda que tá lá e escreva 2 linhas sobre essa rapaziada. Muito influente, muito influente. Se, por exemplo, se não fosse essa turma, o XX, uma das últimas novas sensações muito bacana que a gente já mostrou aqui, a Exaustão, não existiria. Como provavelmente a própria Legião Urbana não existiria do jeito que Renato Russo gostava tanto dessa turma. Positivo. Então a situação é essa. Manda pra onde, Nandão, mais uma vez? Manda pro nosso e-mail, pelo amor de Deus, roncaronca@ufm.com.br. Não esqueça de desenvolver o texto. Duas linhas, coisa mole. Coisa rápida. Muitos e-mails legais chegando aqui com várias informações. Rafael Velasquez, Radar Queiroz está por aqui também fazendo uma observação. Leonardo Coelho e o Charles, nosso embaixador. Representante em Maceió. Em Maceió, está pedindo para a gente mandar um abraço para o No Gomes, o mais novo integrante da Nação Roqueira. Ele é torcedor do Murici, que enfrenta amanhã os Listradinhos pela Copa do Brasil. E ele diz que os Listradinhos já estão lá em Maceió e está um caos a cidade. Aliás, Maceió está um caos não só pela presença dos Listradinhos, né? O bicho estava pegando lá, negócio de segurança. É mesmo. O bicho está pegando. Maceió não é mais a... Nada é mais a mesma coisa. É. Muitas coisas, muitas situações andam para frente, outras andam, retrocedem. Uhum. O caso de Maceió, pelas últimas informações, mostra isso, né, cara? Por falar em futebol, e o ponto final na carreira do Fenômeno, Nandão? Você como um desportista, peladeiro, apreciador... 30 e quantos? 33, talvez, né? Quilos? Não. Pô, eu que fico... Quer dizer, é normal, né? O cara tem problema lá, segundo ele, tireoide, mas o que é legal é ver o Rivaldo com 38, jogando... Ainda bem, o Romário parou com 40... 52, mano. 40, 41, metendo gol ainda. É uma pena mesmo, né? O Ronaldo jogou muito, mas ficar... Isso é uma coisa que eu acho um saco. O cara ficar, e muitos jogadores fazem isso, em campo somente por questões de marketing, contrato, blá, blá, blá, vender camisa. Eu não tô nem aí pra isso. Acho uma mediocridade pensar no futebol dessa forma, em questões somente de marketing, camisa, etc e tal. Não, você que é um cara profundamente ligado a... Você não acha? Acho. A curadoria de marketing da Oi e da Oi FM, você poderia passar a eles na próxima reunião do conselho, inclusive, a ideia do Fenômeno ser uma nova ponta de marketing da Oi, no sentido dele escrever um livro patrocinado pela Oi, onde ele contará todas as histórias pelas quais ele passou em poucos anos. A verdade pode ser o título do livro, inclusive. Porque o Ronaldo se envolveu em situações tão escondidas, vamos dizer. A bagaça lá da Cipituca que ele teve na Copa, até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Disse. A pressão que ele sofreu de político para chegar junto, para chegar no palanque. As mutretas de grana, de investimento, de marketing, de Real Madrid, de Barcelona, de bababá, bebebé, bibibi, de Corinthians. Livrão, hein? As coisas que ele segurou. Cara, e o Fenômeno é, pra mim, sem sacanagem, o símbolo do reerguer. Aquela contusão dele... Não, inacreditável. Aquela contusão dele... É impossível ele voltar. Exatamente. Né? E ele voltou e voltou e campeão. Destruiu, é. É o maior artilheiro de Copa do Mundo. Sim, monstro. Ele, eu não sei se as conexões dele com a Vênus, né? Porque o Ronaldo era para ter sido execrado publicamente pelas situações, né, que ele por se envolveu. Tudo que ele passou, né? Né? De Zirigdum. E de Zirigdum que não foi explicado. Uhum. Né? A Copa, recentemente a festinha. Uhum. Animada pra caramba. Vamos lá, maluco, vamos lá. Prêmio Screen. Hold up. Ninguém soube. Uhum. Se ele escrever esse livro, A Verdade, ele vai trazer, com certeza absoluta, uma outra... Vai mostrar uma outra cara dele, né? Porque ele é aquele negócio, assim, ele é um fofinho, né? Você acredita em tudo que ele fala. Eu me lembro perfeitamente a história, depois das meninas lá, ele deu uma entrevista na Globo. Tudo dele é com a Globo, inclusive da Globo. É verdade. Tudo dele, os momentos cruciais da história do Ronaldo, ele dedicou às organizações Marinho. É. Ele saindo ali daquele jardim, subindo a escada com o cuecão todo freado. Caramba, cara, e aí, cara? Como é que esse cara vai voltar? E voltou, né? É. Então, Rô, eu chamo ele de Rô. Ah, tá. Rô, olha a ideia que brotou aqui do Ronca Ronca. The book is on the table. Pô, seria maravilhoso, né? Imagina o quanto ia vender isso, livro, tudo. Exatamente, O que não falta também é gente bacana que possa escrever o livro com ele. Colaborar. Jornalistas, escritores, né? Que deem um contorno literário, vamos dizer assim, a coisa. E ele possa se expressar ali de uma maneira muito clara. E um jogador que, com uma história inigualável, né? Em função disso tudo que você falou, de todos esses tropeços. A superação dele. A superação dele, pra mim, tá acima de tudo. Uma história inigualável e um monstro em campo. Foi uma pena que tem que parar agora, mas não dá mais pra continuar mesmo. É verdade. Tem outra vinhetinha aí? Não dá. Ah, sempre tem, né, meu camarada? Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é a parte funda da piscina, assim. Ele não acha. Eduardo não acha isso aqui é a parte funda da piscina. Isso aqui ele acha um lava-pé, inclusive. Pra Enscrem. Pra Enscrem não tá nem aí, cara. Andão, seguindo com a nossa rota de momentos inesquecíveis. Quantos minutos pra ir pra Bolívia? Já estamos na Bolívia. Ah, é? Então a gente volta depois. Vamos. É. Olha isso aí demais, cara. Rolistões total, né? Nick Hopkins ao piano? Não é. Mas poderia ser, né? Não, aproveitar esses segundos finais aqui antes da Bolívia, primeira hora do programa, para agradecer mais uma vez a ultra mega simpatia de Arthur Verocai, que esteve com a gente ao vivo terça-feira passada. Um gentleman, né? A saideira do Ronca Ronca da UFM. Nós fechamos o trailer no Arcoador. Foi o beijo de despedida da UFM em um mês. Inesquecível, espetacular, onde a rádio conseguiu chegar próximo ao coração do ouvinte, cara fissurado que vê a rapaziada dando sangue por conta dele, por conta dos ouvidos que essa rapaziada tem com tanta curiosidade. Então, mais uma vez, muito obrigado à presença de terça-feira passada de Arthur Verocai, e nós deixamos no ar a ideia dele começar aqui na UFM uma série de programas, ele apresentando, ele contando as histórias, ele mostrando o que deve ser tocado. Tá de pé. Oi, FM. Salve, grande Maurício Valadares, Ronca Ronca. Quem tá falando aqui é o Lobato, do Rapa. Maurício, grande abraço, parabéns pelo programa Ronca Ronca, sempre bons sons. Esperamos um convite aí pra tá aí um dia com você participando do programa também. É isso aí, um salve. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi FM. Oi, eu sou o Baby. Você já ouviu falar muito de mim? É que eu tô na maioria das músicas que você ouve por aí, sabe? Aquele famoso Baby Come Back. Pois é, é a mim que estão chamando. E quando os Beatles falam? Baby, you can drive my car. Adivinha pra quem o Lennon e o McCartney deram as chaves? Eu sou eu, o famoso Baby, baby, baby, que eternizou a Gal Costa. E também o oh, baby, baby, que lançou a Britney. Aliás, tem até o incomparável Baby. The James Joplin. Enfim, todos esses babies, sou eu, o legítimo baby. E um cara como eu, que passei por tantas músicas, rock, reggae, blues, samba, hip hop, MPB, pop, enfim. O cara que está em todas, só podia estar aqui, na UFM. Música no plural, livre, baby. Oi, aqui é André, do Móveis Coloniais de Caju. Estamos aqui no Ronca Ronca com Malval. Muito bom estar aqui. Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Ainda aí ao fundo, o Screamadelica. 20 anos agora, em 2011. Nandão, o que diz a nossa audiência, cara? Cara, uma participação frenética, como era de esperado. Maciça, maciça. Thales, Vitor, Luiz Ramos, João Galdino, Maurício Pereira, seu xará. Opa. Aqui na área, Gerson Canem, Maurício Pereira aqui. Aliás, ele vai tocar, Pereira e Pereirão, tocam acho que no Sesc. Maurício, confirma a data aí pra gente colocar aqui na agenda e divulgar. Mulheres? Pereira e Pereira, não, ele e o filho. Pereira e Pereirão. Sim, e vai ter mulheres também. Vai ter mulheres também. Wagner de Freitas, Otânia. Tinha um e-mail legal pra caramba aqui pra ler, mas... A gente ouve aqui o Primal Screen. É. Mandar mais uma informação para marcar essa edição tão especial do Ronca Ronca. Outro fato inusitado que aconteceu hoje, ainda no mundo da bola. A chinelada do Tottenham Hotspurs no Milan, dentro de San Siro. Não vi, cara. Chicote. Você publicou o golaço do Rooney, do né? Rooney, contra... foi de dois, né? Mas que tem essa chinelada aí? Chicote do Tottenham Hotspurs. Eu tenho a impressão que há muitos anos o Tottenham não consegue uma conquista tão simbólica, grandiosa, quanto chinelar o Milan dentro de San Siro. E ele segue, agora vai para Londres jogar com o Milan lá e, lógico, o Milan pode chegar lá e meter uma goleada. 40. Mas é um passo adelante dos Spurs. Vamos voltar à Vaca Fria para dedicar mais um momento do programa de hoje a Tom Caipirinha, quem saiu de trás da moita agora. O programa de hoje é a primeira edição do Jumboteco, contando com os ouvidinhos de Tom Caipirinha, filhote de Crina e Marcelo Caipirinha, que nos sustenta há anos. Graças ao Caipirinha, é sempre bom a gente falar isso, porque as hordas de novos ouvintes se juntam a cada semana. Graças ao Marcelo Caipirinha, nosso amigo de muitos anos que mora na Inglaterra, nós aqui tocamos Strokes, Arctic Monkeys, Future Heads, White Stripes, todos em compacto. E praticamente é a primeira que ele audição. Manda, ele compra e manda direto para você. Frequência modulada. Então, o Caipirinha e a Crina geraram o Tom, que nasceu exatamente numa terça-feira. Terça-feira passada. É um bagulho muito louco, cara. E lá no berçário ele não podia sintonizar Ronca Ronca para o Tom ouvir. E hoje está ligadaço no Ronca Ronca. E nós abrimos o programa Hallelujah com Jeff Buckley, clássico de Leonard Cohen. E o Caipirinha já esteve aqui ao vivo contando a história da próxima atração musical do programa. Eu estava querendo mostrar alguma música dela, porque ontem, dia 14, foi lançado o novo disco de PJ Harvey. Mostramos lá o vídeo, a capa, transmissão pela internet espetacular que aconteceu ontem em Paris, num lugar mínimo menor que o Oi Futuro de Ipanema. Muito bacana. E lógico, nós não temos ainda o disco da PJ Harvey, porque nós não temos essa pressa toda. Então vamos aguardar o disco chegar para mostrar pacientemente aqui no Ronquinho. Mas para ilustrar a chegada do PJ Harvey com seu novo disco, lembrar da passagem de Caipirinha pelo programa falando dela, os primeiros compactos que ele mandou da PJ Harvey também para o programa, e a gente mostrou todos, nós vamos ouvir a PJ Harvey no programa do John Peel. Aliás, ela e o John Peel eram muito colados mesmo. E a sessão, as sessões que a PJ Harvey fez para o programa dele são inesquecíveis, como por exemplo esse clássico absoluto do Ronca Ronca. ronca. Ronca, ronca. No ronca, ronca. Ronca, ronca. No ronca, ronca. Ronca, ronca. Não posso deixar qualquer coisa assim. Tão necessária faz o que você. É o sinal da luz. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Aí ao fundo, mais um pacotaço. Tá questionando, ó. Enviado pelo Leão Almeida. Aliás, esse pacotaço eu coloquei no roncaronca.com.br também, uma foto que ele enviou pra gente. E esses pacotes que o Lê manda pro Ronca Ronca, a gente não ouve. São vários discos, uns 4 mais ou menos. Só dá play, né? Exatamente. Pega o CD, isso tem tempo, hein, cara? Tem uns 5 anos, 4 anos no mínimo que a gente faz isso. Por aí. Play. Lê, que é responsável pela Transfusão Noise Records, uma das maiores gravadoras da Baixada Fluminense. Consequentemente, uma das maiores gravadoras do Rio de Janeiro. É isso aí. Consequentemente, uma das maiores gravadoras do Brasil. Liga lá, Nandão. O seu grande amigo, nosso ídolo Raul Mourão, opa, avisa que já existe uma espécie de biografia do Ronaldo, escrito pelo Jorge Caldeira. Um livro, diz ele, que é fantástico, foi lançado depois da Copa de 2002 pela editora Lance. Pô, depois de 2002 aconteceu muita coisa com o Boa, hein? É, e fora que não é o próprio Ronaldo, né? Visão de um jornalista investigativo, mas enfim, ele diz que o livro é espetacular e aconselha, e a gente continua esperando pelo livro do próprio Ronaldo. Acesse, não se esqueça, Maurício Valadares, você de casa, acesse raulmourão.com ou raulmourão.blogspot.com. É isso aí. Qual é o nome do livro, do Rô? Livro no nome do Juan Gasgarren. O autor, não pelo menos. Não sei, o autor. O autor é o Jorge Caldeira, editora Lance. Mandão, vamos dar uma passada a mais na promoção que nós estamos colocando no ar. Um kit com 8 discos em vinil da Legião Urbana. Basta você entrar em roncaronca.com.br. Tem uma foto da Legião lá. Uma foto da primeira sessão, da primeiro disco. Não foi a primeira sessão da Legião. Foi a sessão para o primeiro disco da Legião Urbana que eu fotografei. Só um segundo. O que era Legião quando você fotografou para essa capa do primeiro disco? Uma banda conhecidinha em Brasília? Uma banda conhecidinha em Brasília. Nada pelo resto do Brasil? Nada, mais ou menos? Não, nada. Estava literalmente chegando ao Rio de Janeiro ali. Uhum. Vi a Legião tocar num pub em São Paulo chamado Vitória, a Legião Trio. Poucas pessoas lembram ou sabem que a Legião, quando começou, era um trio mesmo, o Renato tocando baixo. Então, era isso, eles estavam começando literalmente. Então, muito bem. Enfim, essa fotografia, nessa fotografia da Legião, que está em rocaronca.com.br, o Renato está com uma camiseta feita por ele. E ali tem o nome de uma banda muito importante, que o Renato gostava bastante. Diga qual é o nome dessa banda e escreva 2 linhas sobre essa banda. Nós vamos receber as participações e sortear um, que vai faturar promoção Brasa, tá? Promoção Brasa. Vamos sortear um que vai faturar... Promoção Brasa, no caso, valendo o Brasil todo. Exatamente. E quente. E quente também. E muito quente. Também. Exatamente. O que mais? O Luiz Ramos mandou um e-mail legal aqui. Salve Maurício, pela primeira vez escrevo ao Ronca Ronca e é uma honra poder participar dessa desorientação sonora. Geralmente eu ouço o comecinho do programa no caminho para o ensaio da minha banda, o qual acaba após a meia-noite, ocasionando a impossibilidade de ouvi-los ao menos ao vivo. Também apresento um programa de rádio, coisa e tal, e o Ronca Ronca é uma grande inspiração. Qual é o nome do programa de rádio dele? Pô, não tem... Pegada de Pato. Pegada de pato. Da internet, né? Na internet. Ele vai mandar o link, depois a gente vai colocar o link do... Como é o nome dele? Luiz Ramos. Luiz Ramos, vamos colocar o link do... do cara, e-mail do pra cacete, não vai é dar pra ler tudo. Cara. Desculpa. Tá bom. Sego mwanangu chiri vatatuka ini baba wako 1 mai wako 2 neweka wechitatu na baba mdiki Francis ah. Vamos aproveitar o pacotaço do Lê Almeida para passar o endereço da UFM para onde a nossa audiência pode mandar suas produções, seus discos, seus convites, né? Seu release, enfim, use e abuse da UFM do Ronca Ronca. Um pouquinho aqui de som, pé e caneta boa, papel do bom também para anotar, hein? Já deu, né? UFM, programa Ronca Ronca, UFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420010. CEP 22420010 Ipanema, Rio de Janeiro. Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420010 Ipanema, Rio de Janeiro. Use e abuse, estamos ao vivo até meia-noite. O que mais, Nandão? Você está embasbacado com a participação da nossa audiência. Não estou conseguindo acompanhar muitos e-mails legais. Aliás, isso é uma novidade, né? Quando tem pouco e-mail, já não acompanha, imagina com muito. Olha só, gente boa. Fernando Couto pergunta se você sabe que o Mulato Astaque vem aí. Está no site. Está no site roncaronca.com.br. Está, aliás, nós vamos falar do Mulato adiante, mas já que ele perguntou, está confirmada, entre ásperas, a vinda do Mulato. Dias 19 e 20, se não me engano, de março, sábado e domingo, no Sesc Vila Mariana. em São Paulo. Uhum. Túnel, que tem todas as conexões com o Sesc, Zé Flávio, nosso colega, sim, de qualquer coisa, estava passando essas informações. O mulato, se acontecer a visita dele, virá com uma banda etíope e não com a banda moderninha com a qual ele estava se apresentando, maravilhosa, mas ele virá. O trabalho é esse, dele vir com a rapaziada da terra, turma minhoca, sim, mesmo, sim, rapaziada etíope. Então, se tudo escorrer direitinho, confirmadíssimas as duas apresentações, sábado e domingo, do Mulato Astaque, em São Paulo. Vai dar um chego na agenda? Vamos nessa. Estúdio SP, nossos amigos do Ed, grande banda lá de Pernambuco, sábado, dia 19, no Estúdio SP. Luísa Maita, queridíssima artista do selo e música no Sesc Bauru, amanhã, dia 16, quarta-feira. Lucas Santana, nosso brother, junto com Arnaldo Antunes, Karina Burr, João Brasil, e no projeto Sonoridades, aqui no Futuro, para quem está no Rio de Janeiro, dias 18 e 19, aqui na Visconde de Pirajá, em Ipanema. E Ed Mota, no Teatro Rival, sexta e sábado, agora também aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu assisti Lula contra o Mal, peça de teatro do seu amigo Maurício Menezes, boa, do publicitário Lula Vieira, um barato, me diverti muito. Duas lendas, né? É, porra. O Lula na publicidade e o Maurício Menezes no jornalismo. Engraçadíssimo, texto bom, são duas figuras, e já vale só para ouvir as histórias dos dois, que são muito legais. Recomendo no Teatro Vanucci, aqui no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea, toda segunda-feira, temporada aí longa. Vá ver, que é muito legal. Não, você é um dos caras que mais tiram onda que eu conheço. Ah, procede? Sim, certeza. Você é um tirador de onda nato. Com certeza. E justifica toda essa sua ação de uma forma muito linda e maravilhosa. Ao contrário de 110% das pessoas que tiram a onda errada. Você sempre tira a onda certa. Agora, tirar onda, essa é uma boa promoção pra gente fazer num futuro. Quais foram as grandes ondas da música? Quem tirou, quem surfou nas maiores ondas musicais? Quem? Quem? Esse caboclinho aqui ao fundo é top 5. Ele tira uma das 5 maiores ondas na música. Esse cidadão nasceu com o nome Roy Harper. Não sei se nasceu, mas é o nome dele há muito tempo. Roy Harper. Essa criança, no disco terceiro de uma banda muito interessante, recebeu uma composição em homenagem a ele, intitulada Hats Off to Roy Harper. O cara tirando o chapéu, manja, que nem, sim, aquele nosso hats, amigo da televisão, fazia, você tira o chapéu pro Nandão. Sim. Não tinha uma apresentada dessa? Sim, sim, sim. Então, Hats Off to Roy Harper. Hats Off to Roy Harper. Olha a onda que esse caboclinho tira até hoje. É a faixa que encerra o terceiro disco dessa banda. Posso aperta jogar? Aí, aperta aí. Ronca, ronca. Os impossíveis em O Terrível Torcedor. É onda ou não é onda, Nandão? Imagina o Led Zeppelin fazendo uma música, Hats Off to Nandão. Hein? É, que pressão, hein? Impressões, né? Top 5 total, né? Roy Harper tira onda mesmo. E ele era coladaço com o Led Zeppelin, gravou, o Jim Page gravou em alguns discos dele. Teve um certo show do Roy Harper que era, a formação era a seguinte: ele, guitarra e voz, Ronnie Lane no baixo, nosso queridíssimo e saudoso da Xuxa do Faces. Vou falar baixo, tá? O nome da batera, vou tirar aqui, tá? Tá? Jimmy Page na guitarra. Keith Moon na bateria, tá bom? Não? Essa galera, meu cara. Dave Gilmour toca direto com ele. Então, está inaugurada a sessão Tiração de Onda. Roy Harper passou a ser a primeira grande onda da música. E faz todo sentido ele tirar essa onda, né? O que mais, Nandão? O que diz a nossa audiência? Cláudia, ou Claudel Rodrigues, ela estava dizendo que estava com preguiça de teclar, mas você pegou muito pesado com o PJ. E aí... Sheila na Geek. Aliás, a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Algumas considerações que a Cláudia faz: a entrevista da Patti Smith está online no site da Globo News, dá pra conferir quando você quiser. Olha aí. Você conferiu o show do Youssef Lateef, é isso? Youssef Latif, não é ele, São Paulo? Ele fez só São Paulo, São Paulo, não fui, nós cariocas ficamos lá a ver navios, diz ela. Show da Tulipa fez tremer o arpoador na sexta passada, simplesmente memorável. Algumas fotos também no site roncaronca.com.br desse show da Tulipa Ruiz, encerrando o projeto Chapa Quente da UFM. Yeah. Ronca, ronca. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai... Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca, ronca, o melhor, o melhor. Oi FM. Ronca, ronca. Aí ao fundo, a rapaziada carioca do Estudo Mudo. E é um pessoal que faz música instrumental e que eles optaram de se aproximar do Ronca Ronca pela maneira mais difícil possível. As pessoas entregam um CDR, um CD já industrializado, não sei o que, né? Pra gente escolher a música, tocar aqui. A rapaziada cabeleira altíssima do Estudo Mudo, muito alta mesmo, eles entregaram um CDR do disco deles, que está sendo, se é que já não foi masterizado, com 12 músicas numa faixa só. Conclusão, você não consegue identificar Paul Newman. Uma música de 80 minutos. E aí que acontece com essa rapaziada do Ronca Ronca que quer mostrar mesmo a nova música? Venha de onde vier. Aí é que a gente se entrega de corpo e alma, porque a gente tem que escolher uma música, tem que chegar à conclusão do que tocar. Não é fácil, é que nem a promoção da Legião que tá no ar. Não é responder uma perguntinha boboca, é entrar no site roncaronca.com.br, ver a camiseta que o Renato Russo tá usando, o nome da banda tá invertido, ainda tem mais para facilitar, entre aspas, o nome da banda tá invertido. Então a rapaziada do Estudo Mudo manda o disco com uma faixa só. Para ouvir, para procurar, para saber o tempo exato da música, é um parto, meu amigo. Mas a gente conseguiu chegar a algum lugar, eu espero. Um dos caras é lá da tua área, se não positivo me engano. E operante. Eles já tocaram aqui no Novo Som, barato. Ah, eles vieram aqui, é verdade. Muito legal. Muito legal mesmo, Estudo Mudo. Mas a gente reza profundamente para que o disco chegue com as faixas separadinhas, com os tempos, pra gente cair melhor nele, né? O que diz a nossa audiência, Nandão? O Quirino, lembra dele? Tem tempo que a gente toca música, esse negócio de ficar tocando música é chato pra Mirella, né? Eu também acho um saco, né? Mas, o Quirino, Maurício, ouço seu programa desde 1982 na Fluminense. Muito você obrigado. E a Liliane. É isso aí. Um beijo, Liliane Wilson. Um beijo. Aliás, ela adorava Elvis Costello. Exatamente, ele tá vindo, né? O que você acha? Aqui você acha melhor. Ah, sim, executa o que você acha melhor dele. Tem uma coisa aí? Não, né? Semana que vem. Não, a gente mostrou. Semana passada. Por conta das datas já confirmadas. Dia 5 e 6, 5 em São Paulo, 6 no Rio. Agora a gente está precisando de mais informação. Parece que os ingressos estão à venda, mas ninguém sabe ao certo. Então, pelo amor de Deus, que alguém informe ao FM, ao Ronca Ronca, como que está essa situação de venda de ingressos para Elvis Costello, mais uma vez no Brasa. Exatamente. O nosso ídolo, o grande artista plástico, carioca dos trópicos, Raul Mourão, diz que o nome do livro é Ronaldo, Glória e Drama no Futebol Globalizado. Olha aí, globalizado. Beleza? Que seria? Por causa da Vênus? Deve ter uma associação, né? Nandão, por falar nessas idas e vindas, você acredita que o White Stripes realmente tenha colocado um ponto final na sua história? Não. Não, não? Não, lógico que não. Yeah. Ronca, ronca. Você está ouvindo Ronca, ronca com Maurício Valadares. Vem de novo com essa fofura, vem. A grande tia Rita. Você está ouvindo Ronca, ronca com Maurício Valadares. Muito obrigado. Mas o White Stripes segue firme, né? Ah, o Jack White não vai parar nunca. Nunca. Né? Então... é a célula, né? Da história. Vai parar quanto tempo? 2-3 anos, o tempo que regularmente ele daria um time pra se dedicar a outras histórias. A Meg também, plantar um tomate. Né? Fazer um. Plantar um tomate. Fazer um cachecol. Crochê, né? É, exatamente. E volta daqui no festival de Glastonbury, volta num. Faz mais um filme? Volta numa edição do Rock in Rio. É. Tá aí. É. Não é? Alô, Medina? O que mais, Nadão? O que diz a nossa audiência? É, agora você... vamos fazer o seguinte, vamos dar o último toque na promoção. Faltam quantos minutinhos para acabar a milha, acabar a pipoca? Já estamos com 11h48 então, da noite. Então, tá bom. É a última chamada para promoção com um kit de 8 discos em vinil da Legião Urbana. Restarão eles, os discos e as baratas. Pós-apocalipse, now. Então, essa bagaceira é que vai ilustrar a nova turma que vai se apoderar aqui do puleiro. Positivo. É, vamos dar uma passada só nas pessoas? Peraí, só um instantinho. Vamos dar a última chamada da promoção? Positivo. Valendo. No puleiro. Então, a história é essa. Nós temos esse kit de 8 discos. Você deve entrar no site roncaronca.com.br. Lá tem uma foto da Legião Urbana. Renato Russo está com uma camiseta feita por ele. Qual o nome da banda que está na camiseta? E escreva 2 linhas sobre essa mesma banda que foi muito importante pro Renato. Manda pra onde? 5 minutinhos finais, hein? É, manda pro nosso e-mail rapidinho, roncaronca@oefm.com.br. Marcos Marçal, André Nader, Gladson Lima, Rafael Weitzman, é isso mesmo, Sérgio Luiz, Tadeu, Ulisses, Henrique Dias, o Man, que mandou uma caricatura nova. A Radar Queiroz, rapaz, já que a promoção é sobre vinis, ela manda aqui uma informação que eu não sei de onde ela tirou, mas eu acredito na fonte. 47% das pessoas que compram vinil nos Estados Unidos não tem toca-discos. Compram apenas pela experiência visual e tátil. É isso aí, coisa, faz, né? Todo sentido, né? É um objeto de arte. É, né? Isso aí. E esses, inclusive, esses 8, estão nesse pacotão. Uhum. Fica curtindo, lê o texto, vê a fotografia, vai na casa de alguém que tem, tira uma onda. Exatamente. Vai tirar onda, chegar com 8 discos. É. Pra botar lá na eletrola da criança, né? E eles ficarão naquela história, não sei o quê. Blá, blá, blá, blá. Objeto de arte, né, cara? É, e essas edições feitas pela Polisson tem um trabalho gráfico, uma coisa muito bacana mesmo. Então, não, é como eu disse, não precisa ser fã da Legião, não precisa nem ter a vitrolinha em casa. Agora, dá pra dormir, dá pra fazer um travesseirinho com ele. Será que vai ter 8? Museu do vinil? Encosta a orelha. E tira um berço, tira um tranquilo. Hein? Vai ter Museu do Vinil, será? Já deve ter, né, cara? Deve ter, né? Primeiro disco de não sei o quê. É o diabo, né? O tal do Jack White. É o diabo. Nandão, nós colocamos lá no site do Ronca Ronca um documentário que já deve ter estreado lá fora sobre o Phil Oakes, um músico americano de folk. Ele surgiu junto com Bob Dylan, tinha no Dylan o principal entrave para ele seguir adiante. O Phil Oakes era um cabeleira altíssimo, muito ligado à política, a manifestações contra a guerra, cabeleira tão alta que em 76 se pendurou e foi conversar com Cartola e... ah, Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix, exatamente. Já não tinha dente na boca, apaiou. Nossa, mais que mãe. Charuto em boca de bêbado. Mas uma lenda que felizmente está sendo descoberto, não é nem redescoberto, está sendo descoberto. Ele não tem uma discografia muito grande e esse documentário vai servir, evidente, para trazer o Phil Oakes a uma nova plateia. E como eu disse, ele ali naqueles anos 60 era briga de cachorro grande. Tinha o Bob Dylan e tinha todo o séquito que acompanhava o Bob Dylan, e ele do outro lado cantando muito, uma figuraça. Está lá o trailer do documentário em roncaronca.com.br. nosso queridíssimo amigo Jeff Tweedy, do Wilco, em suas mais recentes apresentações individuais, tem cantado uma música do Phil Oakes, que é a que nós vamos ouvir a seguir. Breathing his last breath, a bottle of gin and a cigarette was all that he had left. I can see you making music, 'cause you carry your guitar. But God help the troubadour who tries to be a star. Verde está chegando no seu bairro, o carro da pamonha. Rapaz, eu caía de boca numa pamonha mole agora, viu? Molinho, molinho. Chega numa pamonha? Não, não gosto, não. Não gosto? Também não, né? Agora dá pra ouvir a voz do Jeff Tweedy cantando essa música. Isso aí caiu como uma luva no repertório dele, do Wilco. O Wilco, se gravar essa música aí, bola dentro, né, cara? O interessante desse disco, esse foi o último disco lançado pelo Phil Oakes, uma edição nacional da A&M, intitulado Greatest, olha que interessante, Andão, você gosta dessas curiosidades inúteis, Phil Oakes Greatest Hits, aí o que você pensa? São os grandes sucessos dele, né? Não, é um disco inteiramente composto de músicas inéditas. Olha a onda, o cara é tirador de onda. Bom essa, nome pra disco inédito. Essa é outra onda, hein? O cara que faz um disco chamado, intitulado Greatest Hits, só com e não tem um hit. Todas as músicas são originais novas. Muito bom. Recém lançadas. Bela ideia. Essa é lenda. Agradecer a presença desenfreada de nossa audiência. Mais uma edição do Ronca Ronca. Estivemos aqui ao vivo de 10 à meia-noite. Participe durante a semana, roncaronca@oifm.com.br. E muita atividade, rapaziada, que participou da promoção com os 8 discos em vinil da Legião Urbana, que amanhã mesmo a gente já vai estar fazendo esse catacata. Vamos fazer esse catacata amanhã cedo. Uhum. Perseguindo os ouvintes, saber se eles existem, essa coisa toda de doido, né, cara? O que mais, Nandão? Saideira. Saideira, um beijo a quem fica e até a próxima. Pô, que susto agora, hein? Que isso, cara? Para de gracinha. Pra gente encerrar essa edição histórica do programa, começou com o Jeff Buckley em homenagem a Tom Caipirinha, nosso novíssimo ouvinte. Sir Tom Caipirinha. Sir Tom Caipirinha. A gente encerra com uma novidade, um novíssimo disco do Low Andam. Já que a gente tá nesse clima americano aqui total, Low Andam é uma das bandas mais interessantes dos últimos anos. Já lançou um disco ano passado, ano retrasado. E o novíssimo já foi lançado. Serve, inclusive, para chamar aquele bercinho, secar aquela baba, tirar aquele tranquilo. Terça-feira a gente volta. Obrigado pela participação. Não deixe de comunicar alguma crítica, alguma solicitação, alguma música em roncaronca@oifm.com.br. Jogo com um beijo, bye bye, tchau. Ronca, ronca.